nível de voo 340. Adverte minha 749, Sam Centro Recife, 1251, Alterne 13325. Bom dia. 351-13325, obrigado, bom dia, bom serviço. Controle de Salvador, bom dia, web 5898, decola no perfil da Daia Oleira, passa 1600. Bom dia, objeto 5898, contato radar, suba para o nível 340, voe Leda. 340, voando Leda direto, 5898, grátis. Salvador, muito bom dia, web 5717. Bom dia, web 5717, contato radar, suba para o nível 340, saída da El. Tente 340, para o possível Leda, 5717. Tente, inicialmente mantém um perfil devido à mesma aeronave na mesma saída. Sim, ativo. WAB 5898 está presente, voe Brit. Muito obrigado, senhora. Presente Brit, 5898. WAB 5717, autorizado direto da El. Direto da El, 5717. Azul 4177, permanece. Jet 5898, Santo Centro Recife, 1251, na TR 13325, bom voo. 251, 1335, obrigado, bom dia, senhora. WhatsApp 5797, Santo Centro Recife, 1251, na Terne, 13325, bom voo. 251, 13325, obrigado, bom dia. 2804 na frequência 10935. Boa noite, 04, autorizado chegada Bom Fim. Desça para 2000 pés, QNH 10 no meio. 2016, boa noite, 04. controle Salvador, bom dia, Rio 5973, centro da informação, hotel. Rio 5973, bom dia, desça para 2000 pés, quem negar no 06, vai direto Duna. Controle Salvador, é o Rio 5973. Rio 5973. Voe direto Duna, desça para 2000 pés, QNH 1016. Para 2000 pés, direto Duna, 1016, Rio 5973. Voo 995, estamos na frequência 11935. Salvador, voo 1995, bom dia, informação hotel. Bom dia, gol no 995, acione identificação, desça para 3000 pés, que é legal no 017, chegada da bom. 3.600, chegada bom, 1995. Gol Norte 04, autorizado sinal LS, porte estabilizado. Estarei estabilizado, Norte 04.